direita. Vai dar agora, Apache Direto, controle 120.8. Aciona 5460, 32 no 9. Livre decolar, vento 0900, 092. Livre decolar, ramo 0, boa noite, 56. Estamos no Duna, completa a aproximação, chame a torre 1895, campo oposto. 1895, confirma. Confirmo. 1895, boa noite, 273, boa noite. Web 6720, está livre a final do procedimento, deixa para 2000, informe no localizador. 2000, chama o localizador, web 6720. Boa noite, gol 1273 na final da 10. 1273, tráfego avistado, continua em aproximação, check 3, agora de pista livre. Aguardando, gol 1273. Mike vai para Lima, Mike vai para Lima, considera o solo aos 48, estacionar a frequência livre. Decolado 48, chame o controle 1208. 208, 1853. 1273, check trem livre pouso, 090 graus, 1102. Trem baixo travado, está autorizado o pouso, gol 1273. Contato radar, só para o 390. 390, 856. Lima, se tiver na escuta, eu estou mais no transporte, ok? Informe no localizador. 6720 da WebSat. 6720, chama a Torre 1895, Cabo Pouso. Filtro 95, boa noite, obrigado. Azul 4206, chame Recife, 12545. 2545, Azul 4206. 6720, boa noite. Avistado, número 2, continua a aproximação, cheque trem e aguarde pista livre. Positivo, aguarde na pista livre. Já tinha 6720, Librão, você escuta. Fox 3, para Portugal 02. Maravilha, só um minuto. O Web 6720, Alfa Juliette, ponto 612. Alfa Juliette, Matheus. O Airport Gal 022, Lisboa, Flight Level 390, via Upper Zulu 10, Natal, Upper November 873. Take off Romeo 0, left turn, book a departure, and depart transition. Depart control 120.8, squawk 5434. Clear to Lisboa, Flight Level 390, Upper Zulu 10 to Natal. Then upper November 873, departure runway 10, left turn, UCA departures, depart transition, frequency 120.8, walk 5434, Portugal 022. Tem Maria, reporte, puxa, instalada, Portugal 022. Copy, Portugal 022. Autorizado 120-35495. 495-120, muito obrigado. Colônia 601. 601, Salvador Galeão, nível de voo já aprovado, 360, pronto, pronto. Pronto. Autorizado 360, para o Galeão, rota via Peso Luno 0, decolando no 0, curva direita, no terceiro da El, Leda, após Leda, voa Bridge, a rota se aperou via. 5472, o código transponder, controle 20.8. Autorizou 360, Peso Luno 0. Israel Leda Bridge, aloca 5472, controle 6208, gol 601. 01 portão, chame o portão, fechando. Está no portão, ano, chamar na puxa back, acionamento, gol 601. Sol Salvador, 352-19, pronto para a puxa de acionamento. Obrigado, trip, chame o pé. China 6201, autorizado a alinhar e decolar sistão no 0, vento 0 graus, 079, boa noite. Salvador, o 3567 da Santos, o Missão 3, solicita por funcionamento. Alô? 3567 da Santos, posição 3, por funcionamento. Sim, te aguarde, estou com a TR da Trip que vai iniciar o táxi, vai usar a retaguarda, 3567. Aguarde, 3567. Solo Salvador, 3521945, a bordo, 4 horas de autonomia alterna, Salvador, pronto para o táxi. Trip aprovado, táxi em frente, Índia e Alfa, no ponto de espera, até o ponto de espera, no ponto de espera lá no 0218.95, ajustado no 095. Índia Alfa, até Alfa, ponto de espera, 2895, boa. 3567, após a TR, a retaguarda está livre, chama o táxi. Após a passagem do ATR na retaguarda, 3567 está livre, depois chamará para o táxi. Salvador, Oxanã 6201, bora. Um, 01 no submarino 360, saída da El. 9-7-3-2-0, agora só um minuto, prepara daí. 9-0-9-4, boa noite, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 0-1-5. Ajustado no 0-1-5, aguarda a pista livre, o 3-8-9-4. Código 209, decoda 04, controle 1-2-0, decimal 8. 08, boa. 0-4, check 3, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Fachado e travado, autorizado pouso na pistão no 0, tá 3-8-9-4. Salvador, muito boa noite, o trip 5-2-1-9. 5219, submantenha 200, saída da Arbor. Arbor 200, 5219. Boa noite, voo 1567, está com a UI, falta utilização Brasília. 567, prepare 360 para Brasília, subir perfil da Arbor, número 2, cópia. 360 Arbor, cópia. 3567 para o táxi com passo horas e 2 de autonomia, alternando com 1.50 abaixo. 17 está aprovado, táxi direita, Índia, até o ponto de espera da 10, lá estou indo no 8.95, ajustado em 1015, bom voo. Direita, Índia, até o ponto de espera da 10, lá de 8.95, uma boa noite, Índia. Cópia. Proceda 320. Guarulhos 320. Rota Brilha, Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, conforme plano. Decolada 10, curva direita, perfil da Dael, Leida, pós-Leida, Voa Brilha, a uma terceira aerovia. 5476, código transponder, controle em 20.8. Reto, portão 5, chama quando o plano puxa falar. Tamara. O 1567 para cópia. Copinha, o 1567. Brasília 360, rota Pisolu 17, decola 10, curva direita, no perfil da Arbor, Elefa, segue na aerovia após. 5473, o transponder, controle em 20.8. Autorizado 360 Brasília, decolagem da 10, comprimento na curva direita, na Arpoa Elefa. Atenção no centro da aerovia, 5472 transponder, controle de saída 1208 para o gol 1567 na remota partida. Correto, chame quando pronto para funcionar. Chama. Se tiver questionamento, vou no 601 no portão 1. Autorizado na pole position, teste no 601. 601. Obrigado. Maninho! Maninho, Mimi. Abraço. Valeu, abraço. Dona Salvador, boa noite. Estão acreditando no SM, pronto, quando quiser dar o nome. Francisco, mensagem, boa noite. Autorizado LN, Nicolás, estou no 0, ventando 00 grau, 099. Estou no 00 com 99, livre de colagem no 0, 357. Juliette, portão 083894. Juliette, para o 083894. Abjet 1720, atenção, é o Whisky para Calhão 360. 360, copia. Pronto. 720, saudando Galeão, 360 aprovado, rota Rio Pidulo 10, decola no zero, curva direita, no terceiro da El, Leida Pós, Leida Voa Bridge, terceira ferrovia. 5457 transponder, controle em 20.8. Autorizado, Galeano, deu 360, pesulou no zero, da El Leida Bridge, após aerovia, estão no zero, curva à direita, 457 transponder, 120, decima 8, controle, portão 06. Só podia repetir a saída, por favor? Da El Leida Bridge, 10. Correto, meia dúzia, portão, chame pronto quando para o puxa lá. Obrigado. Taxi-Gol 601, está com 115 a bordo, 195, Campinas com 3 horas e 50. Aprovado o táxi, direita, Índia, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 218.6, quais são? 198.5, no ponto de espera com a torre, o ajuste 10.6. 10.6, Índia, ponto de espera 18.5, 601. Também é bom, final de semana. Siga na escuta. Correntes, boa noite. Correção 360, Guarulhos. Já está autorizado, tá tudo copia? Copia. 6259, se mandou Guarulhos, 360, volta conforme plano, bridge, top Zulu no 6, Bravo até Zulu conforme. Decola no 0, curva direita, no perfil da El, Leida, poste Leida, voa bridge, intercepta o Zulu 16 e segue conforme a rota. 5467, código transponder, controle opera 120.8. 360, nível autorizado K259, decola 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, intercepta o Zulu 10, Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 13, Fox 5467208, ou Oxalé 6259. Correto, só complementando, como vai já interceptar a Bridge, já intercepta na El Zulu 16, podendo desconsiderar aí a El Zulu 10. Consideração Bridge e El Zulu 16, obrigado. Portão 10, chame quanto para puxar.